Romeu, November. Boa tarde, com quem o quadro se encontra? Pedro Decó. Romeu November, Belo Horizonte 400, autorizado, VP Zulu no 0, Bridge, VP Zulu no meio, decola pista no 7, cor direita, saída da Eleda Motiva, controle 120, décima 8, aciona 5067. Inimigo localizado no 69. Geral 43, saída. Entendi. M3 no 4, chame agora o centro Recife, 12545, alterno 3365. 12545 no 3365, eu chamei M3 no 4, obrigado amigo, bom trabalho. Boa. Prossiga para 2000 pés, o altímetro no 012. 2000, convide 12, vou no 89. Também confirma autonomia? É o meu November, para o táxi, chama 1895. Oh. Romeu, Oscar Uniforme Delta, livre de decolagem 07, o vento turno 20 graus, 0629. Comandador Boa, azul 6909, formação Whisky, Campinas 340. Azul 6909, Campinas 340, autorizado, VP Zulu no 0, Bridge, VP Zulu no meio. Decola pista no 0, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 120, décima 8, aciona 5170. Confirma a sequência de controle? 120-8, controle. E transforma? Só vou ativar estacionamento, tá 3297 no gate 9. 3297, autorizado, puxa, ponta na vontade. Ponta na vontade, tá 3297. Servia seu livrando para. Parte 3. O azul 699, só um minuto, o corpo já me guarda aqui. O XE, acho que a Vita taxia via Alfa Kilo, 43, confirma, vai pernoitar no 43 ou vai apenas abaixo do 3? Pernoitado. Ok, pernoitado. A versão geral não está permitida pernoitar no 43 devido a vagas, a obras no pátio. Vai prosseguir então para o 404 a princípio, ok? O XE, acho que a Vita taxia via Alfa, é porta da Juliette. Negativo. Aí foi reportado para o 4, aqui. Pessoal, o 6909 está sendo sobremodulado pela gente que fala. Qual a sequência do controle do transponder? Transponder 5170, controle 120, decimal 8, azul 6909. Autorizado, então, Campinas 340, via Perdulo 10, Bridge Perdulo 96. Valdano 0, saída da El, transição Módiva. 5170, transponder 208, controle. Correto, reporta puxa, Zulu. Para o táxi, está 3145, está com o PLB de 1970, alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 52. Autorizado o táxi, via Índia, ponte para 1012895, negão 1012, está 3145. Índia, no ponto espera da 10, torre 3295, está 3145. Aguarda, pista livre. Continue, aguarda. O solo S, você viu que eu bati no Alfa? O... acho que a Vitor vai ter que servir Alfa, reportar antes da Juliette. Matei no Alfa, reportarei antes da Juliette. 4206, cheque o trem livre pouso na 0, Ventuna, 20 graus, 079. Baixou e travou. Livre pouso, pista no 0, azul 4206. Gol 969, decolou 57, controle no 20, décima 80. 2080, 1969. Prossiga. Tianjin 060, autoriza voar direto o destino, a pro ideal é 236. Direto Barra Grande, afirmativo, está livre. Obrigado. Controle Salvador, o gol 1169, decola Tael. 1169, contato radar na decolagem, suba 360, série da El. 360 na saída da El, 1169. 869 estabilizado. 869 completa o ILS X-Ray, chamando Torre 183595. 1895, 1869. 5491, boa, sendo identificação, prossiga na chegada AMA. O ponto ideal está autorizado 050, 5491. Ideal autorizado 050, chegada AMA 5491. 35, mantém a porta de espera na zero. Mantendo, tá preso bastante. Nome de alta, quando possível, fala o seu chamado de pouso em Siri. Exato. Ok, eu tô reticente, mantém a posição. 009, copiado, mostra o nome de alta. Tá, igual no 869, continue agora a pista livre, ajuste me 2, viu? Agora a pista livre. 3145, continuando a decolagem imediata, quando autorizado. 3145, mantenha a ponta de espera. Mantendo, 3145. Azul 4206, instala os 2000, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, ok. Aqui, Delta Charlie, o controle. Marcos, a 32197 com 185 a bordo, autonomia de 3 horas e 5 OTN, claro. Definido 185 a bordo, da 32197, a CV Índia, ponte para 102895, legal 0012. Autorizado via Vasco Índia, no ponto espera 128395, confirma? Afirma, 118395, confirma. 2895, 3, 2, 1, 7. Salvador, Azul 69, da 9, box 8, puxando. Azul 69, aguarda para puxa. Guarda. Salvador, Azul 4206, livrou. Azul 4206, boa, Taxi Alpha, reporta antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette. O Yacht, é boa, então, 07. 32231, dá presente direto Barreiras, está livre. Dá presente direto Barreiras, muito grato, parceiro 2231, subindo ao nível 180. Se soltar, você pode alinhar e manter? Tá, sim, 3145. Delta Charlie, acione o código 0242, diante Delta Charlie. Boa tarde, prossiga. Su 6909, correndo que de solo assim que era na. Que não pode interceptar a guarda, a gente se puxa aqui pro ataque. 6909, após a aeronave passar atrás da gente, tá autorizada aí? Afirma, a porta do táxi, 9-9, realiza o push deixando livre a entrada do portão 08 para a companhia. Gente, após a aeronave passar, está autorizada e vamos deixar livre a entrada do 08, 9-9. Ok, Polo 869, na sala 02, tá liberando o 209. 209, tá, bora. O Romeu Novembro autorizado, tá? Que até o ponto de espera, fica atento a obras na taxa Oscar. Alfa de Daytona. 0 grau, 099. Autorizado a decolagem 10, são 3, não pode. Oi, Salvador, meu Vagão, muito bom. Boa tarde, é o São 32, São 7, não pode esperar dar 10, pronto. Boa tarde, São 32, 97, após a rolagem do companhia, ele mantém no 0. Da companhia, ali em Pantinal, na 0, 3, 2, 045, decolou 03, controle 120, decimal 80. 20, decimal 80, são 3, 145, obrigado, boa tarde. Pronto, pode ser, dá uma sete, Romeu, Romeu. Prioridade ingresso, a volta pronta para decolagem, Romeu, Romeu, November. Boa tarde. Perizano 45, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da El. 360, saída da El. É possível voar da presente Mótiva? Sou negativo, voo direto Leda da presente 3145. Direto Leda. Chame agora o Centro Recife no 3395, alterna 1251. 3395251, 1969. Sim, número 2 para decolagem, Romeu, Romeu, November. Decolagem 1 a 0, vento no 40, grau 079. Copiado, plano de voo modificado aos 2006. Prossiga a descida com referências visuais, Oscar Uniforme Delta. Na minha escuta é 2.500 pés, eu posso 1.500 pés a frequência livre. Boa, 3190, boa. Prossiga na chegada Mari. Desça para o 050. O altímetro em Salvador, 1012. 050. 5000 com 1012. Poderia voar Itapes. Direto Itapes, está livre. 3190. Obrigado, 3190. 4 horas e 10, alternando 2 grãos feitos para o táxi. Azul 6919, taxi CV Índia, ponte para 1012, 8950, 1012. Autorizado táxi via Índia, até ponte para 1012, 8950, 1012, obrigado. Controle Salvador, Sam 3217. 3217. Contato radar na decolagem, suba ao 360, saída Arbor. 360, atenção, Arbor, Elefa, após o abatimento 2000 pés, portuário de voar, Elefa. Afirmo, após 2000 pés, voo direto da EFA, 3217. 17, 2000, Elefa. Através do Parque do Pituaçu, o Yankee Delta Charlie. Apenas para confirmação, acionado 0242. 00 grau, 08 nós, decolagem autorizada, pista 97. Preciso logo o seu controle. Abandonando a vertical do meu filho para Salvador e antes do Golf. Mantenha para o aeródromo. Vamos coordenar com a torre e aguardando transferência de comunicações. Golf. Romeu, Romeu, November, decolada 210, controle 120, decimal 80. 208, certo? Controle, Romeu, Romeu, November, boa noite. Romeu, Romeu, November, boa noite, contato, radar na decolagem, suba ao 400, saída da EL. Subindo 400, saída da EL, November. Estabilizou no localizador o 5491. 491 completo o IDF X-Ray, chamando Torre 198, esse é o 95. 7295, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Já no localizador. 5491, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informe embaixado, travado. Olha no pista livre, informará baixado e checado, 5491. 145, uma boa data. Boa. Colagem autorizada, vento 190 graus, 0629. Autorizada, decolagem, vento 190, 0629. Então, já começo a receber o seu transponder. Mantenha em linha do litoral. Reporte visual com farol de Itapuã. Se quando avistando aqui o farol de Itapuã, o Yankee Delta Charlie. 03, boa tarde. Passando na Lagoinha, na chegada Wolf, no ponto ideal, está autorizado 4 mil pés. O altímetro no 013. Joker 03. 491, pouso autorizado no 0, vento 1, no 0 grau, 089. Autorizado pouso, trip 549. E a procedência? Controle 120, décimo 80. 2080, 6919. Despeche, reporte Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Salvador Boas, 1999. 3190, após Tato Oituna, ILSX foi autorizado. Desça para 2500 pés, o altímetro 103, na 3190. Passe 5000, 3190. 3190, confirmando, desça para 2500 pés após Tato Oituna. 3190, altímetro 1013. Está completamente visual, pode descer para 2000, está 3190. O tráfego de pequeno porte a 11 horas, 8 milhas, mesmo rumo, mantendo 1500 pés, o 3190. Sente, então, 2500 ou 1013, 3190. Azul 6919, decolou na Zael, passando 2.500 pés, o contato radar estabelecido na linha. Olá, 6919, solicita direto letra, se possível, ou Móvita, Motiva. Mantendo o perfil da subida, temos tráfego de menor performance à sua frente, aguardando para encurtarmos a sua trajetória 6919. Obrigado, 6919, mantém. Romeu Novembro, dá presente o voo Bridge, restrito 360, Romeu Novembro. Voando Bridge, subindo 360, Novembro. Botan 3217, chame Centro Recife em 1260, alterno 288. 260, 288, tá 3217. Torre Salvador, Yankee do Golfe, 3 milhas fora. Meu Yankee Delta Charlie, chame a Torre Salvador agora para os cruzamentos das, das sinais das pistas em 118 decimal 95. Pode repetir a informação para o Chame agora a Torre Salvador para o cruzamento da final da 35 da 28 em 118 decimal 95. Gente, 118 decimal 95 para o cruzamento da Delta Charlie, grátis. Direito 1219, boa. Salvador, é o Papa Romeu Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, boa noite, prossiga. Yankee Delta Charlie, cara, foi instruído a chamada pelo controle para ajuda. Exposição 05, 3549. Senhor. O Yankee do Golfo, curta a final da 17. Yankee do Golfo autorizado, pouso esperado, cabeceira 97, vento 1, 90 graus, 079. Autorizado, pouso 97, livra na Oscar, o Yankee do Golfo. Quero o Yankee Delta Charlie. Tá bom. Yankee Delta Charlie, prossiga através sul da torre. Isuno, chame o Centro Recife em 1260, alternando 288. Da 3190, prossiga para 2000 pés agora, o ILS X-Ray autorizado, reporte localizador. 2000, ILS X-Ray, reporte LOC 3190. O Vitor Romeu Alfa. O senhor recebeu a informação de que o controle de Salvador não recebe o navio? Charles Torres. Velocidade máxima possível. Ok, o tráfego está passando Duna, que é, se tiver condições de agilizar, autorizado e... reporta eixo livre. A afirmativo, então vai tentar divisar e reportar o eixo livre, o Yankee Delta Charlie. Sala 18, frequência livre, Yankee Zulu. Eu, Romeu Novembro, vai passar 1-8-0, chame Centro Recife, em 1-3-3-9-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-9-5-2-5-1, localizador, 3-1-0. 3-1-9-0, completa o IRSX-Way, chamando Torre 1-8-9-5. Camará, boa. 3-1-9-0, final. Baixado e travado. 3190, livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 059. Livre pouso na 0, tá 3190, pode confirmar o vento, senhora? 1190 graus, 0619. Obrigado. Vitor Romeu Alfa, vou pedir para o senhor pousar em Vera Cruz ou em, na Praia do Forte para efetuar contato com a sua AS Salvador e passar o plano de voo. Obrigado pela sinuca de pico aí, será reportado. Vitor Romeu Alfa, confirma os dados do plano. Prossiga com os dados do plano, Vitor Romeu Alfa. Pessoas a bordo. O azul 6919 passando 160, mantendo o perfil da subida. Chame o Centro Recife, 13395, alterna 251. 3395-251-6919, boa. O Kilo Romeu Antes, cadê presente? Rotatória, aguardando transferência de comunicações. Nada para nada, aguardando. Controle, gol 1166, cruza 160 para 150. 1166, prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 013. Para 3013, gol 1166. Romeu, Romeu, Novembro, Centro Recife, 13395, alternando 251. O Yankee da 7A, ele confirma por gentileza após o posto, prossegue para qual o estacionamento? Prossegue para o pátio 4, senhor. Efetue o cruzamento da 2 da 1-0 aí da guarda do tráfego da TAM. E reporta para girar a base 1-7 pela direita. Fui aqui da Tatiana. Gente, vai. Já reportar o tráfego da TAM e reportar para girar a base o Yankee Delta Charlie. Eita, saída da El. Transição ótima, prossegue com uma rota, Pesulão 0, bridge, Pesulão 6. Controle 20.8, aciona 5-1-5-1. Charlie, estando no fone. O Yankee Delta Charlie tem intenção de prosseguir direto para aproximação para o pátio? Afirmativo, senhora. Se possível, prossegue direto pro pátio. Sim, aporta na curta do pátio, então, vem aqui da Tatiana. Gente, aporta na curta do pátio, da Tatiana. 2-2, libera a direita, sala 1-2-1-9. Boa, 2-1-9-3-1-9-0. Quilo homelástica, prossiga final 1-7, aporta a terceira ilha fora, o agente 1003, evento pré-cheque, 130 graus, 7-9. Delta Charlie, confirme intenções. Delta Charlie, com intenções de prosseguir direto para o pátio, senhora. Ok, a instrução foi prosseguir direto para o pátio. Ok, direto para o pátio. Afirmativo, está prosseguindo direto para o pátio. Está na curva final do pátio, senhora. Delta Charlie. Gente, ventando 40 graus, 059, porta no solo controlada. Gente, a porta no solo controlada, Delta Charlie. Fiscalizador, o TAS 3894. 3894 completo, ele é SX-Way, chama do Torre 183, sinal 95. 1895. Estão telefone, agora para iniciar o táxi. Sala 25, frequência livre. Eu tenho o uniforme reportando a Tatá, para ingresso. Vitor Romeu Alfa, interceptando a longa final da 1-7. Desça para 1.500 pés, o altímetro 1-0-1-3. Afirmativo, senhor, para 1.500 pés, para a final da 1-7. Corre, o TAS 3894. Repouso 1-0-3894, vento 1-30 graus, 0-6-19. Pouso autorizado, 3894. Meu, acho que o seu solo 2-6, ultrapasse o taxi papá. ETT backtrack, agora vou prosseguir pátio 5. De Tango, uniforme, autorizado, ingresso, sistema 7, a porta nele, pronto. Prossiga. Afirmativo, esse é a frequência livre. Solo Gol 1869 de volta para Brasília. 369 Brasília, 360, VP Sul 17, decola pistão 10, curva à direita, sai da rabola. Elefant, controle em 20.8, assina 5414. 1869, 360, Brasília, Zulu, 97, Baldão no zero, curva direita. Árvore Elefa, código 54, 14, controle 20.8. Reporta pushback sinal, gol no 869. Olha aí, gol no 819. 869. 3894, salas 28, direito no 219. 219. Solo Salvador, boa noite, 3894. 3894, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia. Uniforme da Colos 28, controle 120.8, bom voo. 120.8, uma boa noite. Afirmativo, reporta a Arilha, Isabel Campos. Controle Salvador, boa noite, papapapá, Charlie Tango uniforme, decolado, nada é o nosso escrito. Charlie Tango uniforme, contato, radar na decolagem, subam 400, saída da El. Subindo a 400, na subida da El, Charlie Tango uniforme. Junque 03, prossiga para 2000 pés, 1013 é o altímetro. Junque 03, descida para 2000. Salvador, boa tarde. Renan 6143, informação ISC, vai passando 200, parou no 60, chegada bom. 6143, boa, prossiga na chegada bom, desça para 4000 pés, o altímetro no 013. 4000 pés, solicitado no 013, desce 6143. Direção Caju, controle em 20 decimal 8, aciona 5422. Autorizou 350, Recife, decola da 10 na curva esquerda na Puca, Caju, via Aprovisque 58, controle de saída 1208 e aciona 5422, azul 4206. Puxa azul. Chama ali. Joker 03 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 125, reporte estabilizado. Joker 03, esquerda, proa 125, reportará. Alfa, avisa com o campo. Torre Alfa, chame torre 18, decimal 95. 18, decimal 95, obrigado aí, controle. Vitor Romeu Alfa. Boa noite, o Alfa está visual com o campo, cabeceiro no 7. 1895. 1895, obrigado. Afirmativo, da presente, 360 pela esquerda. Vitor Romeu Alfa. Confirma a fase posto para sair para o compacto, Vitor Romeu Alfa. Sente ali o hangar da Baeté. Sim, sim. Torre Salvador, com 1966. 1966, continue a aproximação e tome com o trem checado. Treino posto, está baixado e travado, com 1966. Sente, 1966, tomou tráfego à esquerda, 1000 pés, 1 Papa 34, não interfere com a aproximação. Vento 140 graus, 05 nós, livre pouso, pista no zero. Tommy Alpha, ingressando novamente na final da 197, está avisado com a aeronave. Ajuste com o número 2, agilizando, Vitor Romeu Alfa, reporte na curta final, aguardando a autorização de pouso, 1013 padrão altímetro. Afirmativo, Alfa. 03, 198, decimal altímetro. ...5446, boa, sendo identificação, prossiga na chegada AVAN, desce para o 050. Salvador, boa noite, Felipe 54 no 5, quente da X-Ray, passo 3, ficou autorizado na 6, curto da cópia para a filha. No 5, confirme o nível para Ilhéus. Sendo repetitivo, eu creio que seja o Uno 30, Uno 30. Uno 40, aguarde. Sim, pode ser. Entrou à direita na Fox, solo 121 no decimal 9, boa noite. Entrar na Fox 219, fogo 9, minha vez, obrigado, boa noite. Bruno, no 66, táxi de Alfa, mantendo para Juliette. Alfa mantendo para Juliette, Bruno, no 5415, toma sem curso X-Ray, copia. Consiga. 5415, Ilhéus, aprovado nível 1140, via Golf 677. Recola da pista 10, preciso sair da Coral, curva à direita. Transponder 0263, controle Salvador 1208. Jogue 03, livre pouso. Romeu Alfa, no solo 36, à direita, prossegue via Papá até o Pat 5, estacionário em frequência, boa noite. 5415, atejamento correto, chamei pronto. Boa, Papa Pat Charlie Tango Uniform, chame o centro Recife no 3395, alterna 1251. Para 1166? Afirmo, gol no 1166, táxi via Juliette. No através do 08, aguarda a viatura Colomia até portão 09. Ok, táxi Juliette, para o 09, seguindo Colomia após o 08, por 1-1-6. 145, vetor radar sequenciamento, esquerda proa 205, o limite ao curso do localizador. Esquerda 205, limite ao curso. 645 está livre, descida para 2000 pés, 1013 ao altímetro. 1869, livre acionar, chame táxi. 1869. 03, no solo 39, está autorizado backtrack 180 sobre a pista, reforço livrando o pátio militar no hotel. Permanece vigilância de Joker 08, reporte ideal de descida, o altímetro em Salvador 1013. A 3 estabilizado. 943, completo LS X-Ray, chamando Torre 1 no 8, decimal 95. 2895, confirmando 6143. Afirmo, bom pouso. Licença de Europista para o chefe de hotel, Pátio Militar, tenha boa noite, estacionar. Oi, Salvador, boa noite, passo externo, é 143, estabilizado. Batman 143, altímetro padrão no 013, capucha travada. Tá. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, com 05 nós, 6143. Livre pouso, piso 06143, da Oxanel. Patrão Salvador, Papa Romeu Mike, Juliette Mike, informações com os dois. Juliette Mike, boa. Prossiga na chegada Mare, desça para o 050. Descendo para o 050 na Mare, Mike, Juliette Mike. Ouro 645, inicie redução, 1809. Aguarda no último retorno para interceptação. Reduz o gol no 645. Do 4206. Livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Autorizado, chame para o táxi, 4206. Tip 5446, desça para 3.000 pés, 1013 é o último. Para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 155, reporte estabilizado. 155, gol 645. 4, à direita na Fox, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direito na Fox, Solo 21, 9, até daqui a pouco, deu 143. Salvador, boa noite, meu 143, Sarinha, entrando na Fox. Boa noite, Sarinha, 143, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Ele tá aqui, Alfa mantém antes da Juliette, 6143. Tá no táxi com 869, tá com 4 horas e 1 minuto, alternando Campinas com 1750. Gente, gol no 869, Índia no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 013. É, 18953, no 819. Salvador, boa noite, eu vou no 645. Estabilizado ILS, uma milha para o Índia Serra na sua escuta. Trip 5446, desce para 2000 pés, está autorizado ILS XUI, reporte localizador, altímetro 1093. 2000, reportará estabilizado, está autorizado 5446. Gol no meio. Tá só disponível. Azul 4206, está pronto para o táxi seu 257, 3 horas e 25, altona Maceió. Azul 4206, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto para chame turno no 895, ajuste no 013. Pati Índia, 895 e 13, Azul 4206. Porta após ali, mantém cabeceira no 0, no 869. Pode reduzir um pouquinho a perigo do papi? Chanemel no 43, prossiga. Confirmando, se a gente for pro faixa 2, a gente tem condições de agilizar aqui. Prosseguir pro 2, segurando. Gente, agilize Juliette 02, o Chanemel no 43. Agilizando para o 261 no 43. Azul 4206, aguarde no través do 06 a passagem do Airbus da Oceanair, que vai parquear no 02 após prosseguir como instrução de táxi, ok? Anterior. Sim, aguardar no través da 06, aguardar o Oceanair Azul 4206. Petmark após zona cancelar e prosseguir a aproximação visual pela 17. Obrigado, Mike e Juliette, Mike. Prossiga na STAR, após a interceptação da final do 1-0, para executar o procedimento com a torre. Eu prefiro modificar a presente para seguir via corredores. Negativo, eu prefiro, após o ano, modificar a torre, após estabilizar a final. Entendi, Mike, Juliette, Mike. Que prossiga para 2000 pés, o altímetro 1013, reportando no localizador. 2013, reportando no localizador, Mike Lesco. Cinco no Solo 48, à direita na Fox, Solo 21, decimal 9, boa noite. 219 na Fox, boa noite. Solo gol no 645, livrou na Fox. Gol no 645, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. 19, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Quatro, 446, completo procedimento, chamando torre, 198, decimal 95. 1895, boa. Juliette, no através do 08, segue o follow me para o 10. Quatro, reporte cima para frente, checando. Boa noite, altíssima 010, 13. Tripe 54, 46, contra embaixo, checado. O Tripe 54, 46, o vento 120 graus com 0,5 nós, 10 no 3 no altímetro, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado na pista 10, 54, 46 da Tripe. Boa noite, 69, decola 50, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado, 869. 1869. Boa, 69, contato no radar na decolagem, subou 360, saída Arbor. Sendo 360, confirme? 360, afirmativo. Saída Arbor, ciente, voo 1869.